Eu não sei no que acredito mais, talvez tentar voltar atrás não traga de volta a minha paz, mas sei do que sou capaz. O volante desvia dos carros à minha frente, não me importa pra onde vou, pois sei que o destino é diferente. Só queria poder parar em alguma esquina, tomar um gole de alguma coisa que me deixe em paz na estrada fria. É mais fácil fingir que é normal ser desse jeito que eu sou e ter a ilusão de que outras pessoas por mim guardam algum amor. Mesmo sabendo que elas falam pelas costas, não posso dar ouvido, já que sou obrigado a ser sozinho. Então que se foda, eu sigo esse caminho. Carreira solo, com algumas participações especiais, às vezes mais do que especiais, infelizmente ficaram pra trás. É assim mesmo que a vida acontece. Nascemos com a alma defeituosa, de verso em prosa eu vou fazendo a prece. Versos simples que vieram de coração, como dizia aquela canção que escutei, mas não prestei atenção. Vou me adaptar, vou me acostumar. Meu caminho eu sei onde é, e agora eu já posso trilhar. Vou me acostumar, vou me adaptar. Não espero nada do aqui eu sou o juiz e meu réu. Me chamam de rancoroso, mas se eu despejasse o ódio que tenho, tenho certeza que nenhum de vocês estariam vivos nesse momento. O que me salva são essas linhas que escrevo sempre que posso, sempre que me é permitido registrar o ato notório. Pensamento que viaja pelas linhas complexas do meu cérebro, que já está me dominando, me obrigando a usar o dialeto. Nenhuma história é tão banal pra passar batido nas folhas brancas, pra servir de inspiração pra aquele poeta que mantém acesa a chama. Coração que dita as regras do compasso do que é falado, sente a vibe do presente, esqueça um pouco do seu passado. Por mais que tenha sido doloroso, me escute e busque que o fortaleça. Aproveite as ideias sinceras e tenha comigo uma única certeza, de que um dia tudo acaba e vamos terminar da mesma forma. Mas ainda enquanto respiramos, podemos mudar a trajetória e ir embora de tudo isso, sair de cena de cabeça erguida, sair do espetáculo aplaudido pela plateia que te assistia. Vou me adaptar, vou me acostumar. Meu caminho eu sei onde é, e agora eu já posso trilhar. Vou me acostumar, vou me adaptar. Não espero nada do céu.